E aí, bandido? Pela ordem. Cola na grade que o diálogo nos envolve, certo? Hoje eu tava observando tua caminhada. Tenho nada com a sua vida. Respeito sua corrida. Mas teu itinerário tá comprometendo e desrespeitando o direito do próximo. Compreendeu? Não, né? Lógico que não. Você é mó egoísta. Só pensa em si mesmo. Não tem olhos nem atenção pra seu redor. Jamais iria perceber. Mas aí, você começou ontem. Já tá achando que conhece o barato. Lembra, hein? Tem mano que tá me liando no bagulho. Não é por acaso. Tem maluco que vive do crime. É respeitado e nem por isso deixa subir pra mente. Compreendeu? Sem humildade não sobrevive, não chega. Aí, bandido, você corre pelo certo? Então você é fiel com seus parceiros? Pode crer. Aí, então jamais deixaria a quebrada falando, né? Firmão, olha lá, hein? Deu a palavra e o crime é rígido. Aí, bandido, qual o seu sonho? Uma XT ou uma Teneré? Uma Explorer ou uma BMW? Ou talvez uma goma nervosa? Pra apavorar e encher os olhos de qualquer vagabundo. Fala aí. E aí, pensou bem? Não esquenta, que sonhar é bom. Mas até pra sonhar é necessário pés no chão, sem salto alto. Falou? Aí, bandido, tô desarmado. Não sou criminoso, não sou porra nenhuma. Meu objetivo até é outro, mas é o seguinte. A podridão te corroeu, mano. Matou inocente e deixou envolvido vivo. Corre pelo certo, né? Mas humilha o cara simples na maior covardia, compreendeu? Que horas são? Bom, vou sair fora. Tá na minha cota e eu tenho uma responsa pra representar. Então, deixa pule no gelo. E o tempo é o tempo, certo? Aí, bandido, não vai se complicar nem quebrar as pernas na caminhada. Falou? Atenção!